alegre quando chego no templo, que vejo um povo alegre, animado, louvando e exaltando o Pai eterno, pois Ele é digno de ser louvado. Devemos dar nosso melhor a Ele, devemos dar também a nossa voz, para louvá-lo e exaltá-lo, e as ricas bênçãos cairão pra nós. Aleluia, aleluia, glória, glória ao nosso Criador. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas fico triste quando chego e encontro um povo frio, desanimado, sentado em seu banco, cochilando, cantando como quem está cansado. Vamos, irmãos, alegres, exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus. Firmes marchemos, alto cantemos, pois breve iremos para o céu de luz. Aleluia, aleluia, glória, glória ao nosso Criador. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.